Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos mais uma vez e orasse ao Senhor novamente, pedindo a Ele que fale profundamente ao seu coração. Senhor, nós estamos aqui em Teu nome, nós estamos reunidos em Teu nome, somos a Tua igreja, somos o Teu povo aqui, Senhor, e nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos abra o entendimento, nos abra a mente, o coração, mas sobretudo o nosso espírito, para o alimento da Tua palavra a todos nós nesta noite. Senhor, todo bloqueio, toda dificuldade, toda fortaleza, toda distração, tudo aquilo que o inimigo possa tentar fazer para nos roubar a semente, caia por terra. E que haja um mover sobrenatural que só o Teu Espírito Santo pode fazer, nos alimentando no nosso espírito com as verdades do Teu reino. Nós pedimos isso, Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de revelação, do entendimento do Teu reino a cada um de nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje pela manhã eu ministrei uma palavra que o Senhor me deu essa semana para a igreja, e é: pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E eu gostaria de incentivar você a, durante a semana, baixar essa ministração na internet e receber do Senhor mais, porque o Senhor tem uma palavra, uma orientação, mais do que isso, o Senhor tem uma ordenança, uma comissão para cada um de nós no que diz respeito a fazer discípulos. E é interessante que nesses últimos dias o Senhor tem me desafiado a pensar como eu nunca pensei sobre fazer discípulos, porque geralmente a gente pensa em fazer discípulos no ambiente da igreja. Quem vai ser meu discípulo? Eu tenho que fazer discípulo, eu vou discipular quem? E a gente tem até uma estrutura muito bonita e muitas vezes frutífera de nós cuidarmos uns dos outros. Mais do que isso, Jesus ordenou que nós cuidemos uns dos outros, que nós ensinemos aqueles que já foram batizados como guardar as coisas que o Senhor ensinou. E isso é real da vida cristã, mas o Senhor tem me desafiado nesses últimos dias a pensar em algo que às vezes a gente deixa de lado. Fazer discípulos não diz respeito aos membros e aos crentes da igreja, diz respeito aos que não são convertidos ainda. Então a ordenança de Jesus para mim em ir e fazer discípulos significa: eu não posso, nem um assunto, nem uma questão, nem uma necessidade ser mais prioridade para mim. Eu preciso, antes de qualquer outra coisa, estar respondendo à comissão do Senhor Jesus. Quem são as pessoas que não eram discípulos de Jesus e agora se tornaram discípulos de Jesus através da minha vida? O texto é claro, eu devo batizá-los e eu devo ensiná-los a guardar tudo que o Senhor tem ensinado. Mas eu devo fazer discípulos. Essa é a prioridade. E há um chamado, uma palavra, você vai ser edificado com aquilo que está gravado e durante a semana é publicado no site. Você pode entrar e ouvir e ser ministrado. E nessa noite eu quero compartilhar sobre capítulo 24 de Mateus. Vamos ler juntos. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Veja se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia. Ajude-o a ler para que todos possamos acompanhar o texto. Capítulo 24 de Mateus diz: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então eu queria que você apenas construísse um cenário. Jesus foi ao templo, Jesus ia ao templo por muitos motivos. Jesus não ia ao templo como a coisa prioritária da vida dele. A prioridade da vida dele era realmente ir a todas as pessoas e pregar o evangelho, e curar os enfermos, e expulsar os demônios, mas Jesus também ia ao templo. E às vezes que o Senhor relata Jesus indo ao templo, ele está sempre observando algumas coisas da tradição dos homens. E eu não sei se Jesus nesse momento aqui foi ao templo para orar, para adorar, ou para encontrar-se com alguém, ou apenas para observar o costume das pessoas. Eu não sei o que Jesus foi fazer, mas a verdade é que ele começa a dizer aos discípulos algumas coisas. Os discípulos abordam Jesus e dizem assim: Jesus, vem cá, nós queremos te mostrar a estrutura do templo. E é interessante que todos nós, se não cuidarmos, nós estamos muito mais interessados na estrutura do templo. Gastamos muito mais tempo arrumando a cozinha do que rindo e comendo com os amigos. Gastamos mais tempo organizando o armário, organizando o computador, do que desfrutando dos frutos do trabalho. Gastamos mais tempo cuidando dos detalhes da estrutura da nossa vida em qualquer área do que desfrutando do que o Senhor Jesus nos deu. E essa semana eu estava estacionado por causa do sinal fechado e do lado de um ônibus. E a minha mente borbulhava em tantas coisas, e eu orava ao Senhor, eu perguntava ao Senhor, eu buscava do Senhor uma série de coisas, e do meu lado aquele ônibus estava cheio de adolescentes. E não dava para eu ver os adolescentes pela posição que eu estava, mas eu ouvia o som dos adolescentes, brincando, cantando, pulando, se divertindo, e eu fiquei pensando: meu Deus do céu, a gente passa a maior parte do tempo preocupado com as coisas, buscando com as coisas. Esses meninos não estão preocupados com nada, eles não sabem nem quem pagou o ônibus, eles estão cantando, rindo. Ô Senhor, será que dá para a gente ser adulto e ser também um pouco mais assim? E aí eu me lembrei de Jesus falando: o reino é daqueles que são como crianças. Aqueles discípulos estavam tensos, sempre preocupados com algumas coisas. Hoje pela manhã nós vimos na palavra do Senhor que os discípulos vieram questionar algumas coisas teológicas. Aí Jesus falou assim: olha, eu preciso ir para as províncias, eu preciso ir pregar o evangelho, porque foi para isso que eu vim. Jesus não dava muita trela para aquelas coisinhas, aquelas nhenca-nhenca de preocupação, de teologia, muita coisa. Jesus era muito mais de viver o amor. Eu estou pedindo ao Senhor que me ajude a ser assim. Rir mais, brincar mais, comer com os irmãos, com os amigos, desfrutar mais dos frutos do que só me envolver com a estrutura das coisas. Os discípulos queriam mostrar para Jesus a estrutura do templo. Versículo 2: ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso? E se foi como foi em outras circunstâncias, ou pelo menos como a Bíblia, o texto nos dá a entender, Jesus não deu muita trela, Jesus não deu muita corda para aquela conversa, Jesus sempre já entrava direto com o que importava a ele. Olha, deixa eu te falar com vocês aqui. Eu não vou sair por aí vendo templo, estrutura do templo. Vocês estão vendo tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está dizendo: gente, se você se preocupar demais com essas estruturas humanas, com essas coisas, eu quero lembrar vocês que tudo isso vai cair. Eu quero lembrar vocês que tudo isso vai ruir. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, verso 3, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos. De novo, os discípulos estão assim, sempre querendo questionar coisas. E Jesus respondeu: acautelai-vos. Em outra passagem, nós vamos ver depois, Jesus diz assim: cuidem bem de vocês mesmos. Jesus está dizendo assim: eu não quero dar linha, dar corda nessas viajações de vocês, da estrutura do templo e de toda a filosofia, de todas as questões que envolvem as mais diversas linhas que a gente ouve ao nosso redor e saber muita coisa disso. Não, eu quero o seguinte: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu não estou dizendo que Jesus não dava atenção às coisas, nem aos detalhes das pessoas. Eu não estou dizendo que eu e você não precisamos nos preocupar com as coisas que nós temos que cuidar, que aquela irmã não tem que se preocupar com a cozinha e só com a comida. Não, eu não estou dizendo que a gente pode largar tudo. Nós temos que cuidar de uma série de coisas desta estrutura do templo, simbolicamente falando. Mas é que a gente não percebe que elas vão se tornando a prioridade. E não só a prioridade muitas vezes, mas a maior parte da nossa ocupação. Então eu estava ali assentado e vendo as crianças e olhando para cada criança, eu falei assim: meu Deus do céu, que coisa abençoada nós podermos nos desligar de tudo e começar uma semana te louvando e vendo as crianças te adorar. Que coisa! Se eu não me dedicar a isso, é possível que eu esteja sentado, que eu veja as crianças, ah, que legal, legal, e vá embora e não desfrute das coisas. O Senhor vem e diz aos discípulos que estão de novo perguntando coisas: que ninguém vos engane, acautelai-vos de vocês mesmos. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando eu lia esse versículo há muito tempo atrás, eu ficava imaginando o Henry Cristo. Eu ficava pensando só em personagens que depois ficaram explícitos na figura do Henry Cristo: eu sou o Cristo. E eu, na verdade, não vi outra pessoa senão o Henry Cristo falando que ele é o Cristo. De vez em quando a gente ouve outros aí fora, mas aqui no Brasil eu acho que o único que todos conhecem é o Henry Cristo. Só um. Mas um dia o Senhor me fez entender: não, filho, Cristo não é só o nome, Cristo é um título. E Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Aparecerão muitos se dizendo ungidos de Deus. Aparecerão muitos diante do povo com o título de ungidos, em nome do Senhor, mas enganarão a muitos. Essa é uma realidade que está debaixo dos nossos olhos e às vezes nós nem percebemos. Estamos vivendo o que Jesus disse que aconteceria. Jesus disse que nesses dias que nós estamos vivendo apareceriam muitos ungidos se dizendo aqueles que foram enviados por Deus, mas enganariam a muitos. E não é um engano de tridente e chifre, é um engano muito mais sutil, muito mais corriqueiro, muito mais natural e que a gente vai absorvendo como se fosse isso. Não, é assim mesmo. Versículo 6 diz: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Isso nós já ouvimos todos os dias. O que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo. Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Você tem ouvido de guerras e rumores de guerras? Tem, irmão? Você tem ouvido de terremotos, de nação levantando contra a nação? Você tem ouvido isso? Temos. Nós estamos vivenciando o que Jesus fez questão de predizer, que seria o princípio das dores. Então diga ao seu irmão: nós estamos no princípio das dores. Você sente dores, irmão? Tem hora que o coração aperta por algumas coisas. Algumas dores muitas vezes relacionadas à família, relacionadas aos amigos, relacionadas aos vizinhos, ao trabalho, às finanças, à igreja, dores. Jesus disse que nós estaríamos vivendo um tempo de dores. E o inimigo propôs, ofereceu e tem dado um paliativo, que é no consumismo, no entretenimento, um alívio provisório, circunstancial das dores. É por isso que os bares estão cheios. É por isso que as casas noturnas estão cheias. É por isso que os lounges, que as discotecas, as boates estão cheias, entupidas. Tem lugares aqui que você passa na porta aqui na cidade e você vê uma pequena fachada, e que se você entrar tem lá 1000 pessoas dançando, bebendo ao som de uma música alucinante de dança. As pessoas estão em busca de alegria, de alento. Não quero coisa séria. Se eu começar a ter que tratar os relacionamentos, se eu começar a ter que cuidar do casamento, se eu começar a ter que tratar das coisas sérias minhas mesmas, eu não quero, eu quero alegria. Mas Jesus disse que esse é um tempo de dores. E se eu não sinto algumas dores, eu estou completamente cauterizado para algumas coisas que são dores de Jesus. Quais são as dores à nossa volta em família? Quando você vê os adolescentes sendo levados de uma forma terrível por todo tipo de encantamento e mundanismo, quando você vê a própria igreja cheia de coisas que são do mundo, isso tem que ser dor para mim, porque se não for dor, Jesus disse que esse era o tempo de dores, eu estou cauterizado, como a lepra que não deixa a pessoa sentir o calor, sentir a pontada da agulha, o corte da faca, e vai se mutilando. Esse é o tempo chamado princípio das dores. Você e eu não devemos nos alarmar, como Jesus disse, mas esse é o princípio das dores. Versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Nenhum de nós tem dúvida sobre a multiplicação da iniquidade. E se nós quisermos eleger um só tema que exemplifica a multiplicação da iniquidade, você pode falar sobre sexualidade, sobre homossexualidade, você pode falar sobre direitos humanos, homofobia, você pode falar sobre casamento, sobre família, e você vai ver que a iniquidade já se multiplicou numa velocidade e numa intensidade irreversível. E por se multiplicar a iniquidade, que talvez não nos toca tão de perto, o amor de muitos esfriaria, e isso nos toca muito de perto. Todos nós estamos debaixo de algum nível de influência do amor que se esfria. É o amor pelas pessoas, é o amor pelo reino, é o amor por Jesus, é o amor por nossa própria família. Se eu não cuidar com a minha esposa, nós vamos levando a nossa vida e os filhos vão levando a vida deles, e somos nós que temos que o tempo todo puxar para perto para que não se esfrie o relacionamento e, consequentemente, não se esfrie o amor. Porque Jesus foi quem disse que esse é o tempo do amor esfriar. E eu não preciso resolver nenhum outro problema, eu só preciso ter um foco na minha vida para que o amor não se esfrie, para que eu não seja alguém que já não sente dores. Eu preciso parar o acelerador, eu preciso pedir para descer dessa locomotiva desvairada, louca, descontrolada. Eu quero passar um tempo prestando atenção nas coisas que deveriam estar gerando dores em mim. E eu quero, Senhor, isso. Porque eu quero voltar a sentir dores que me levam a buscar em Ti intervenções maravilhosas. E que faz com que o amor cresça na minha vida. Versículo 10: neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, serão odiados uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e se por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Senhor Jesus escreve através do seu discípulo Mateus e ele diz: é necessário que você persevere. Irmão, inúmeras vezes eu sou levado por um dardo do inimigo que chega repentinamente e violentamente e propõe o cansaço, o desânimo, em tudo quanto é tipo de assunto e questão. Ah, cansei, já fiz tudo, já tentei, já falei, já... O tempo todo, eu e você, nesse ambiente de dores, e de amor se esfriando, e de tanto falso profeta, e das pessoas traindo umas às outras, da falta de compromisso, o tempo todo, eu e você, temos que exercitar perseverança. Eu queria, ó Senhor, muda a situação, e o Senhor não muda a situação. De vez em quando ele vem e diz assim: meu filho, persevera. E eu estou dizendo como seu pastor, irmão, e aqueles que estão ouvindo e não são ovelhas, discípulos diretos, mas estão ouvindo a palavra do Senhor, eu e você precisamos nos conscientizar o tempo todo. Não é que estamos vivendo um mar de rosas, que o Senhor vem num toque de mágica e faz tudo, e alguns ficam lá num canto, comigo não acontece. Não, todos nós estamos vivendo uma condição terrível da sociedade, do mundo espiritual. E se nós não encararmos isso, nós também não acessamos as soluções, os recursos, as portas, as instâncias que Deus já determinou para nós. E às vezes nós nos sentimos pesados com a vida moderna, com as questões cotidianas, não é porque apenas elas são pesadas, mas é porque nós não as encaramos, não as nomeamos como o Senhor Jesus nomeia. E ele diz: mas aquele que perseverar até o fim. Eu me lembro de um pastor que sempre dizia assim: olha, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não é o fim. No final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque não é o fim ainda, continua. E é a expressão popular mais bíblica que a gente possa imaginar. Verdadeiramente o Senhor vem dizer assim: se você perseverar até o fim, você será salvo. Porque perseverança é um tônus, é uma garra que só pode vir àquele que enxerga pela fé o que vai acontecer lá na frente. Eu não preciso tanto que Deus me faça enxergar o que está acontecendo aqui agora. Eu preciso é que Deus me faça lembrar sempre do que vai acontecer lá na frente. Vai acontecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da sua casa, quem estiver no campo não volte atrás e busque as suas vestes, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eu queria parar aqui também para lembrar você, primeiro, esse versículo, esse texto, ele traz uma revelação do que haveria de acontecer com Israel 70 anos depois. No ano 70 de Cristo, aquele povo experimentou uma destruição qual nunca houve, nem nunca haverá numa nação como em Israel. Os historiadores dizem que, na verdade, as pessoas passavam fome de comer carne humana. Havia tanta gente morta que os corpos apodreciam nas valas, nas ruas, nos cantos, nos lotes. Foi uma destruição sem tamanho, sem precedente. E nunca mais nós vamos ver uma destruição daquela. Então, na profecia, Jesus estava falando de algo que haveria de acontecer fisicamente entre eles, mas o que haveria de acontecer fisicamente entre eles era também um relato profético do que o Senhor está nos dizendo que haverá de acontecer na grande tribulação. E quando nós lemos aqui, o Senhor diz: surgirão falsos profetas e, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Nós estamos falando daqueles dias, mas estamos falando de hoje. E o contexto que fala de falsos cristos nos traz a base para a gente entender muita coisa que está presente e atuante no nosso meio hoje. Está enganando a muitos, esfriando o amor, diminuindo a fé e enganando, se possível, até os escolhidos. E nós podemos começar a discutir alguns problemas que estão aí no meio da igreja. E nós podemos começar a nos levantar contra aquelas pessoas que estão por aí na mídia ou fora da mídia, falando coisas que estão revelando esquisitices, heresias na vida da igreja. E nós podemos fazer um grupo seleto que não se mistura com aquelas heresias, com aquelas coisas, e que se mantém santo, e que cuida disso, que cuida daquilo. Mas na verdade, o Senhor disse, isso vai acontecer. E na força do nosso braço, nós não conseguimos resolver isso. Porque o Senhor disse, vai acontecer, se possível, vão enganar até os escolhidos. Mas há um caminho para eu e você sermos agentes de Deus em meio a essa sociedade, e aqui falando sociedade eu incluo as pessoas dentro da igreja, em que a gente pode ser verdadeiramente um instrumento de transformação. Primeiro, eu e você precisamos dar nome correto a tudo o que acontece. Estamos num período de dores. Estamos num período em que o amor de muitos está esfriando. E a Bíblia diz de quase todos. Estamos num período em que há muito Cristo, há muita gente ungida, trazendo coisas para o meio da igreja que, na verdade, estão enganando as pessoas. E enganando de um jeito que eu poderia dizer assim, mas eu não acho que é, não, que é isso, isso é maravilhoso. Olha como a música está, olha como a televisão está, olha como é que os incrédulos, olha como é que a Globo está recebendo, olha como que tanto evangelho por aí. Quando... Não, eu preciso de Deus um discernimento do que realmente está acontecendo. Portanto, se vos disserem, olhai, e ele está no deserto, não saiais, olhai ali no interior da casa, não acrediteis, verso 27, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aí o Senhor começa a mostrar, pelo menos nesse trecho que nós estamos lendo, qual é o alvo da palavra dele. O alvo da palavra dele é dizer àqueles discípulos: o Filho do Homem voltará à terra. O alvo da palavra do Senhor a mim e a você nessa noite é: Jesus está voltando. Nós estamos tão absorvidos por todo esse contexto que a gente tem que romper um monte de coisas para que o anúncio da volta de Jesus seja algo que mexe com a gente. E só há uma forma de eu e você começarmos a sentir Jesus está voltando, se nós começarmos a sentir as dores desse tempo. Se nós começarmos a buscar o Senhor de tal forma que não sejamos enganados, acautelai-vos para que não sejam enganados. E o Senhor não está falando de tal corrente de doutrina, de tal teologia, o Senhor não está falando de tal pessoa, o Senhor está falando de uma conspiração do inferno para me envolver e para te envolver de tal forma que a gente não tenha tempo nem de pensar em Jesus. Embora a gente frequente a igreja. O versículo 29 diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Veja que o versículo 34 e o versículo 33 transita pelas duas instâncias da palavra profética. Não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Jesus está falando daqueles próximos 70 anos. Do que haveria de acontecer fisicamente na terra de Israel. Mas o versículo 33, Jesus está falando do que isso significa para toda a história da humanidade. Ninguém sabe o dia que será. Nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Aí o versículo 27, o Senhor dá uma dica: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, diga comigo, não perceberam. Que é isso, irmão? Você sabe quantos anos Noé gastou para construir a arca? 120 anos, irmão. Você acha que 120 anos é uma coisa qualquer? Imagina, 120 anos, um objeto em construção. Agora, você acha que é qualquer objeto? Ninguém nunca tinha visto uma construção daquele tamanho, daquele porte, e absolutamente sem função. Tem uma construção lá ao redor da Lagoa da Pampulha, que desde que eu era criança, aquela construção está lá parada. De vez em quando eles pintam ela de branco. Está lá parada até hoje. Os tapumes envelhecidos ficam lá ao redor. Está lá. Gente, aquele prédio aqui no centro da cidade, que tem um heliponto lá em cima, que agora, depois de anos, estão reformando. Quantos anos aquele negócio parado lá? Não tem jeito de não perceber. Mas o que é que o senhor está dizendo aqui? Que as pessoas se acostumaram com aquilo. Olha o velho lá. A igreja ali. Ao crente ali, as pessoas se acostumaram, até Noé se acostumou, os filhos de Noé se acostumaram, era a vida deles, construir um barco gigantesco num formato que nunca ninguém tinha visto, para um propósito que ninguém tinha noção do que era, e quando Noé falava assim, é porque vai ter um dilúvio, você precisa saber que aquele povo nunca tinha visto nem chuva. E a palavra do Senhor diz assim, será como nos diz Noé, as coisas estarão acontecendo sem que as pessoas percebam. Como é que pode alguém não perceber uma construção tão grande, assim como eu e você vivemos hoje, sem perceber que Jesus está prestes a voltar? Não, eu percebo, claro que eu sei, pastor, eu não sou um desses, claro que eu sei. Na prática, eu e você estamos tocando a nossa vida como se Jesus não fosse voltar. Na verdade, nós estamos identificando as dores como algo pessoal e que eu quero que Jesus ajude para vencer, porque eu não quero sentir dor, eu quero entretenimento. E a gente discute as nossas crenças, as nossas coisas, a gente discute a estrutura do templo, a gente discute as coisas, a gente vai levando a vida e na verdade nós estamos não percebendo o momento em que nós vivemos. E o Senhor traz uma palavra para nós hoje. Sim, filho, eu quero te despertar. Eu quero mais uma vez te lembrar que esses são os dias. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois em um campo, um será levado, o outro não. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora, viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. O Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Mas, irmão, nessa noite, durante toda esta semana, o Espírito Santo veio e falou assim, filho, eu quero que você volte a pensar, eu quero que você volte a falar a respeito da vinda do Filho do Homem. Que eu e você possamos parar para pensar que o Senhor está vindo. Versículo 45 diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, meu senhor tarda a voltar, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo um dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á e lhe trará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Leia comigo em Lucas 21. Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas 21, a partir do versículo 5. Agora não Mateus, mas Lucas começa a narrar o que havia sido dito por Jesus. E o versículo 34, Lucas traz mais detalhes. A palavra acautelai-vos para Lucas, ela tem mais detalhes. E aí é interessante você se lembrar de que Lucas era médico. E como médico, mais do que Mateus, que era contador, Lucas tem condições de se dedicar a detalhes. Por isso o Evangelho de Lucas traz alguns detalhes como este. O verso 34 traz: acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. Eu preciso cuidar de mim mesmo. A gente está sempre querendo ver a estrutura do templo, a gente está sempre querendo ver a vida do outro, a gente está sempre querendo se indignar pelo que acontece ao redor, mas o Senhor vem dizer assim: acautelai-vos de vós mesmos, por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Diga comigo: coração pesado. Alguém, por acaso, de longe, sabe o que é isso? Sabe o que é coração pesado? Alguém aqui já passou por essa experiência? Já alguém? Tem alguém mais? Eu acho que isso é uma raridade. Alguém aqui sabe o que é ter o coração mais pesado? E o dia assim, ai... Tem alguém aqui, por favor? Tem alguém? Aparecendo mais gente. Está aparecendo mais gente. Sim. Acautelai-vos por vós mesmos, para que vocês não tenham o coração sobrecarregado. Jesus está dizendo alguma coisa para mim e para você, irmão? Sabe o que acontece muitas vezes comigo? Quando o meu coração fica pesado, eu fico vendo se eu consigo pôr a culpa no Nelson. Mas foi você, Nelson, porque você poderia ter feito aquilo. Na esposa, no marido, nos filhos, no trabalho, no emprego, no salário, no governo. E vem o Senhor Jesus e diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado. E aí ele começa a dizer quais são as coisas que sobrecarregam o nosso coração: glutonaria, embriaguez. Nesses dois nós podemos dizer assim: graças a Deus eu sou crente. Eu nem sou glutão, estou até de dieta, e nem bebo. Amém, graças a Deus. Mas o Senhor está falando das alegrias da vida. Glutonaria e bebedice são as duas primeiras coisas que quem está faturando quer fazer. Eu quero desfrutar. E o Senhor vem e diz que isso pode sobrecarregar o coração. E ele ainda diz: e dos cuidados da vida. Como assim? Alguém aqui tem contas para pagar? Tem? Alguém aqui tem decisões para tomar essa semana? Alguém aqui tem preocupações com os negócios nessa semana? Alguém aqui tem? Encontramos alguém aqui? Isso pode ser chamado de cuidados da vida ou besteira? Você está preocupado com as contas que tem que pagar e com o alimento, o sustento, a escola das crianças? Você está preocupado com besteira ou com cuidados da vida? E esses cuidados da vida são pecados, são uma coisa feia que você tem na sua vida, ou são coisas reais desta vida? Sim, e o Senhor sabe disso. Mas o Senhor não está falando dos cuidados da vida, o Senhor está falando do coração sobrecarregado pelos cuidados da vida. O Senhor está falando do quanto o meu coração e o seu coração fica sobrecarregado com os desafios e os cuidados da vida, como também com relação à embriaguez, à glutonaria, às coisas que nós queremos celebrar. Não consegui, não alcancei, não deu. E o coração vai se sobrecarregando. Tenho que pagar, tenho que resolver, tenho que conseguir. E o coração vai se sobrecarregando. E o Senhor vem e diz assim: eu vou mandar um anjo e vai resolver seus problemas. É isso que está escrito, irmão? Ele vem e diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Em qual contexto? Eu não vou perguntar de novo a você, porque eu não estou querendo te dar aula. Eu estou querendo compartilhar o que o Senhor compartilhou comigo nesses dias. O contexto, filho, é que nós estamos nos dias de dores, em que o amor de quase todos está se esfriando, em que a fé, achará porventura o Senhor fé na terra, em que falsos cristos estão enganando as pessoas, em que muitas vezes você mesmo, filho, está tendo expectativas acerca de alguém ou de algo que são fantasiosas, são enganosas. E você não está prestando atenção que o dia do Senhor está chegando. E isso é o ambiente que sobrecarrega o seu coração. Não é o problema do dinheiro, não é o problema da conta, não é o seu cônjuge, não é o cunhado que falou aquela coisa, não é a discussão em família, não é o problema do pastor, não é, não. É que nós estamos vivendo um ambiente, um universo, e foi Jesus quem disse que geraria todas estas coisas. E o Senhor vem e diz: acautelai-vos por vós mesmos. Aquele dia não pode nos pegar de surpresa como uma armadilha, ele termina o versículo. Versículo 35: pois cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo tempo e orai. Diga comigo: vigiai. Eu sou o pastor desta igreja. Eu sou a pessoa que estou pregando aqui hoje à noite. Eu sou a pessoa que dá conselho a muitas pessoas aqui. Eu sou a pessoa que toma uma série de decisões aqui. Embora muitos irmãos estejam envolvidos e crescendo e atuando e frutificando em algumas áreas muito mais do que eu, são mais importantes do que eu em alguns lugares onde Deus tem levantado como coluna, irmão, hoje sou eu que estou aqui dizendo isso, pregando e ministrando a você. Mas eu quero dizer uma coisa: o dia do Senhor vai cair sobre todos nós. E nós já lemos que ele virá como um relâmpago. Sai do Oriente, se mostra no Ocidente. De repente, o Senhor Jesus diz que ele virá como nos dias de Noé. Ninguém está percebendo. O Senhor está dizendo: Sóstenes, você pode estar pregando essa palavra, você pode ser o pastor da igreja, mas se você não cuidar, não se acautelar, você vai ser pego de surpresa. E Jesus está voltando. Cairá sobre todos. Vigiai em todo tempo. Sóstenes, você pode ser o pastor, mas eu estou dizendo a você, meu filho: vigia. E sem nenhuma diferença entre eu que sou o pastor ou você que é o visitante aqui hoje, nenhuma diferença, irmão, somos todos ovelhas diante do Senhor. Todos precisamos vigiar. E vigiar não é uma coisa fácil. Eu desço todos os dias à Senhora do Carmo e deixo as crianças toda manhã no colégio, e quando volto, a BH Trans já está de prontidão com um carro e dois guardas naquele trecho, naquele trevo do Belvedere, vigiando para que nenhuma carreta desça à Senhora do Carmo. Todos os dias. E eu fico olhando aqueles dois guardas assim, chutando pedra, a sirene do carro, a luz do carro sempre ligada. Eu falei assim: o que que deve ser passar o dia inteiro em pé naquele lugar, esperando ver se vem uma carreta lá de cima para parar a carreta? E de vez em quando a gente passa ali, ele está parando uma carreta. E eu fico pensando: o que deve ser a agonia desse homem se a carreta passar e ele está conversando com o companheiro e não vir a carreta passando? Meu Deus do céu, a carreta passou. Se tiver um acidente que sempre tem ali, eu vou ser o culpado. Eu tenho que vigiar. Ah, irmão, não dá para mim não ficar ali o dia inteiro vigiando. Tem mais coisa para fazer. Eu e você também não conseguimos ficar vigiando como Jesus disse que eu e você temos que vigiar. Ele podia falar assim: preste atenção na mensagem. Ele podia falar assim: passe esses próximos 15 dias mais fervorosos. Mas ele diz assim: vigiai em todo tempo, o Senhor está dizendo a mim e a você, eu não posso, nós não podemos viver uma vida sem estar vigilantes o tempo todo. Não é só um assunto que tem que vir na mensagem de vez em quando, não é só um assunto que eu posso me lembrar de vez em quando. O Senhor vem hoje e para mim e para vocês, o Senhor diz assim: filho, eu estou te lembrando de novo, não dá para você viver se livrando de dores, buscando uma vidinha melhor, não dá para você viver procurando a estrutura do templo, não dá para você viver cuidando dos cuidados da vida, sobrecarregado por qualquer coisa. Você precisa vigiar o tempo inteiro. Você pode achar esquisito e horrível aquele guarda ficar de pé o dia inteiro vigiando se vem uma carreta, mas é isso que eu estou dizendo a você na sua vida: vigie em todo o tempo e orem para que sejais ávidos por dignos, para que sejais ávidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Em pé, em pé. Pode ser que eu e você não vejamos a volta de Jesus, pode ser que eu e você não estejamos vivos no arrebatamento, mas se isso não acontecer, nós vamos nos apresentar à eternidade num instante. Num piscar de olhos, estamos numa cama, estamos em pé, estamos dirigindo. Essa semana saiu aí uma notícia de um ladrão chegando no posto, e ele vem todo valente, e ele aponta a arma, e ele assalta alguém, e na hora que ele vai assaltar, ele, duro do jeito que está, ele tomba e morre. O repórter disse que a mãe falou, ele realmente tinha um problema do coração. Eu imaginei outra coisa. Eu imaginei essa mãe deve ter clamado a Deus: Deus, por favor, meu filho ladrão, agora de novo preso, agora solto, meu Deus, meu filho. Porque qualquer mãe está clamando por uma intervenção de Deus na vida de um filho ladrão. E de repente, aquele sujeito tomba. O que deve ser para esse ser, se ele por acaso era salvo, não sei, ele se apresentar diante da eternidade do reino de Deus, ou se ele não era salvo, numa fração de segundos, ele está no inferno. Então seja o arrebatamento, a volta de Cristo, ou a minha morte, tanto faz, eu vou me apresentar à eternidade. E um dia eu vou prestar contas ao Senhor, eu estarei de pé. E o Senhor vem e diz, Paulo e Pedro nos falam tanto disso, da volta do Senhor, ele diz sempre, para que você não tenha medo, para que você não se escandalize, para que você não tenha temor no dia do Senhor. Eu preciso acautelar por mim mesmo, me acautelar por mim mesmo. Estas coisas hão de acontecer e haveremos de estar em pé diante do Filho do Homem. Para terminar, leia comigo ainda Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus está dizendo que o reino dele é semelhante a 10 virgens. As 10 virgens pertencem a quem, irmãos? Ao reino do céu, irmão. Não tem dúvida nenhuma o texto. O reino será semelhante a 10 virgens. As 10 virgens pertencem ao reino dos céus. Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Quem é que sai ao encontro do noivo? Hã? Não, você pode falar que as daminhas. Você pode falar o pai da noiva. Você pode falar que o padre saiu ao encontro da noiva. Você pode falar que a menina do cerimonial saiu ao encontro da noiva. Você pode falar muita coisa. Mas se você pensar no que realmente está sendo dito, quem é que sai ao encontro da noiva? Hã? A noiva. Então, por uma dedução simples, as 10 virgens são a noiva. As 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas. Agora o negócio ficou mais difícil. Como é que pode a noiva ser insensata? E 5 prudentes. Mas aí a gente pode continuar entendendo por que que o Senhor chama de insensatas 5 noivas. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Você já viu uma lamparina funcionando, irmão? Você já viu uma lamparina funcionando? E geralmente coloca-se querosene na lamparina. Isso no Brasil, lá no Oriente Médio, coloca-se azeite. Se acabar o azeite, o fogo continua? Continua, irmão. Queimando o quê? O pavio. Todas as vezes que eu e você estamos sentindo nossa vida ser consumida, estou com um pavio fumegando, a fumaça é horrível, o cheiro é um fedor, é porque está faltando azeite. Mas eu, todas as vezes que estou sentindo que o pavio é que está queimando, que o cheiro não está bom, que a coisa não está agradável, eu busco um culpado. Eu quero me aliviar das dores. Eu quero que Deus mande um anjo, uma intervenção, uma varinha mágica, um milagre qualquer, que resolva meus problemas, porque eles estão me consumindo. Mas o Senhor vem e diz assim: filho, se a vasilha estiver cheia de azeite, a luz vai queimar, o fogo vai arder e nunca vai parar. O pavio não se queima. Eu era criança, lá no interior, lá em Sucupira, eu lembro quando eu era criancinha vendo a lamparina com o querosene e eu ficava impressionado, como que o fogo está no pavio, o pavio não se queima, porque tem azeite. Minha vida e sua vida só vão se consumindo e se queimando e as coisas não estão boas. Não é porque a situação, porque fulano e ciclano, porque eu não dei sorte, é porque falta azeite. E apesar de eu e você sermos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, apesar de sermos a noiva, muitas vezes nossas lâmpadas estão sem azeite. As prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Acautelai-vos de vós mesmos, por vós mesmos. Irmão, você pode imaginar o que era a dor de Elias numa caverna, fugindo de Acabe e fugindo de Jezabel, que tinham o alvo específico dos principados, os demônios, daquelas entidades que resolveram destruir os servos de Deus. E ele diz: Deus, só eu fiquei. Deus olha o povo, Deus manda fogo, Deus salva a nossa nação. Você pode imaginar a dor daquele homem, consumindo. E o Senhor vem e diz assim: se você encher a sua lâmpada de azeite, o fogo arderá continuamente. Você não vai queimar o pavio. Seu pavio não vai fumegar. O trabalho não vai ser aquela coisa desesperadora. O relacionamento, a família, o casamento, o reino, as coisas de Deus não vão ser aquela coisa assim. Mas tudo isso diz respeito a um contexto. Alguém que resolveu vigiar a hora em que Jesus vai chegar. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Em Eclesiastes, o Senhor diz assim: sejam alvas em todo o tempo as suas vestes. E nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Irmãos, nós não percebemos que nós vamos vivendo a vida cotidiana, seja do casamento, seja do trabalho, seja das finanças, das conquistas, também da igreja. E aos poucos nós vamos nos atendo só à estrutura do templo. E você já entendeu o que significa essa expressão de uma forma genérica. E nós vamos buscando ao Senhor só pela estrutura do templo, só pelas nossas necessidades. E os cuidados da vida, ou os desejos da vida, vão nos sobrecarregando o coração. E o Senhor diz assim: sabe qual o caminho? Acautelai-vos. Sabe o que é acautelar-se? É ter prudência. E sabe o que o Senhor disse que é ter prudência? Encher a lâmpada do Espírito Santo. A solução não está no Senhor mudar o governo, no Senhor mudar a igreja, da igreja fazer acontecer no Brasil. Não está nos pastores virar isso naquilo não acontecer. Não está na televisão, não está em nada. A solução está em mim e em você. No momento em que nós vigiarmos e orarmos em todo o tempo e pedirmos: enche a minha lâmpada de azeite, Senhor. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero entrar naquele ônibus e rir mais. Eu quero sair para a excursão e rir mais. Eu quero ir cultuar o Senhor no meu quarto sozinho. Eu quero ler a Tua palavra sentado lá na sala com deleite. Isso é estar no ônibus rindo. Eu quero ir cultuar o Senhor com meus irmãos e me derramar. Eu não quero apenas cantar a música que estão lá, eu quero me derramar. Eu não quero apenas ouvir uma mensagem e ver, não. Eu quero me derramar, Senhor. Eu quero entrar no ônibus e rir um pouco. Eu quero me encher do Espírito Santo. Paulo diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E nesses dias em que as dores são reais, que o amor de muitos esfria, que a fé de muitos esfria, que muitos serão enganados, uma das coisas mais simples de enxergar é que nós estamos nos isolando. E eu posso dizer quais são os meus motivos que eu me isolei de você, viu, cara? Você que é o culpado de eu estar me isolando de você. Eu é que não estou gostando, eu que não estou querendo. A gente sempre evoca a síndrome do Éden. Foi ela, Deus. Foi ele, Deus. Foi a serpente, Deus. Foi o outro. E o Senhor vem e nos diz: filho, vigia. Porque vocês vão estar vivendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, comendo, bebendo. Vocês estão vivendo a vida e não vão perceber que a arca ficou pronta. E não vão perceber que Noé está colocando todos os animais para dentro da arca. E não vão perceber que o trovão tocou, que a mulher do Jornal Nacional está dizendo que é o fim do tempo, que o William Bonner está dizendo que é o fim do tempo, que os governantes de toda a terra já não têm mais poder algum, que a moeda, que o sistema do anticristo, que todas as coisas, que a mídia, que a televisão, que até a igreja está indo para o MMA, vocês não vão perceber que tudo anuncia o final dos tempos. Filho, acautelai-vos por vós mesmos. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Há um irmão que escreve de uma forma tão linda, e eu estou pedindo ao Senhor a oportunidade de trazê-lo aqui para ministrar a nós. E ele diz assim, Delson Meirelles, ele diz assim: o dia do acerto de contas se aproxima rapidamente. Logo, a igreja estará reunida diante do tribunal de Cristo, e nossa conduta e nossas obras serão julgadas. Que possamos ser achados como aqueles que morreram com Ele, que perseveraram em meio ao sofrimento e que não deixaram de confessá-lo, mesmo nas situações mais difíceis. Que a graça do Senhor nos capacite a sermos achados servos fiéis, a fim de podermos ouvir as doces palavras: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não deixa que nada te